Alisson Gravações. Ardir Lingerie, vem pra Ardir. Essa não é a primeira vez que eu descubro suas mentiras, mas é a última vez. Tô saindo da sua vida só com passagem de ida pra terra do ex. É vivendo e aprendendo, amando e sofrendo, coração fazendo papel de bobo. Eu não vou descontar o que você fez, deixa a vida dar um troco. Eu posso chorar, mas não volto. Bebo, mas não me... Bati o pé, tá decidido. Choro, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Brinca com quem quiser, essa mão comigo. Choro, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Já bati o pé, tá decidido. Faço chorar. Eu bebo, mas não ligo. Brinca com quem quiser, essa mão comigo. Lente de contato é com o Bebivício. Alô, alô. Essa não é a primeira vez que eu descubro suas mentiras, mas é a última vez. Tô saindo da sua vida só com passagem de ida pra terra do ex. É vivendo e aprendendo, amando e sofrendo, coração fazendo papel de bobo. Eu não vou descontar o que você fez, deixa a vida dar o troco. Eu posso chorar, mas não volto. Bebo, mas não ligo. Já bati o pé. Posso chorar, bebo, mas não ligo. Brinca com quem quiser, só não comigo. Eu bebo, mas não ligo. Já bati o pé, tá decidido. Posso chorar, bebo, mas não ligo. Brinca com quem quiser, só não comigo. Barrão do Michelão, Robert Caralto Center, Suts, Suts, Fest Brasil e Fest Big Band.